3560, está livre LS, reporta no localizador. Sim, vai chamar no localizador, 3560. Tiner 6314, Recife, 1685, Conterna 12545. Tiner 6314, com voo. 261-2745, 6314, com voo, senhores. Por favor. 12685, alternado 12545. 2685-2545, muito obrigado, boa tarde. Taxigo 1169, TOBID 181, 4 horas e 5 até na Galeão. Está autorizado o táxi até através da posição 06. Táxi até através da posição 06, gol 1169. Documento 0, táxi 174, 0311, alterna João Pessoa. Estou autorizado táxi de Apache 1 no Trevo Índia. Ponto 0, pista no 0, chame 2, Salvador em 1, 18, decimal 9, 5. Ajuste altímetro no 0, no 6. 0, no 6, Índia. Até o ponto de espera da 10, 2, 3, 9, 5, 6. 1169, seguirá o Boeing da companhia até o ponto zero, pista no zero. Quando lá, chame 2, Salvador em 1, 18, decimal 9, 5. Ajuste altímetro no 0, 16. Seguindo com o número 2, o Boeing da companhia no ponto de espera 1895.016 no ajuste gol 1169. 4206, está autorizado o táxi via Alfa, reporta antes da Taxi Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, com as São Juliette Serra, no 1510, na Broto Farol de Itapuã, reporta descida. Livre linha aí, decolado, 0, vento 1, 7, 0 graus, 0, 7, 9. Passada 2231, índice de redução, irá seguir com o número 2, era mais estratégia, na nossa data agora meia dúzia de milhas à sua frente, reduzindo. Ok, vai reduzir o passarelo. Estabilizou 3560. 3560, completa final, torre 1895, bom pouso. 3560. Passada 2231, desça para 2000, ajuste 1016, reporte LS. 2016, o passarelo. Salvador, TAM 3560. TAM 3560, continua aproximação, aguarda que está livre, para informação, Boeing 737, iniciando a rolagem na pista 90. 7-3560, aguardando que está livre. Salvador, boa tarde, Gol 1169, ponto de espera da 10 pronto. Gol 1169, mantém ponto de espera, boa tarde. Mantém ponto de espera, boa tarde, Gol 1169. 7-0-1-4-0. Estabilizado 2-2-3-1 na passarela. Passarela 2-2-3-1, completa final, torre 18-9-5, com pouso. Não, sim, obrigado, já. Livre de pouso, pista no 0, vento 180 graus, 069. Livre de pouso no 0, 3560. 1-620, decolada às 4-2, chama controle 1-920, decimal 8. 208, gol 1-620. Controle Salvador, boa tarde, gol no 620, cruzamos 2-1. O 620, contato radar sua para o 370, saída PUCA. Saída PUCA 370, se possível, você estaria a prova do Romeu Fox 018. Quanto é a saída, guarda? Quanto era? Salve Salvador, boa tarde, passareiro 2231 estabilizado. Para o campo, faz o ajuste 16. Bom, no 69, sem condições de agir as manobras e iniciar a decolagem assim que é positivo, ali? Afirmo, no 69. Sim, que ali mantém inicialmente. Ali mantém inicialmente, com o 69. 3560, solo 45, livre direito, chama a solo em 1219. Direito 219, 2560. Externo embaixo travada, 2231, passarelo. Tem que passar em 2231, pode estar na aproximação, aguarda que está livre. Guarda. Solo Salvador, é o TAM 3560. TAM 3560, muito boa tarde, sou autorizado táxi Alfa Juliette, posição 0841. Alfa Juliette 083560. Aproximação para informação, Boeing 737, iniciando a rolagem na pista 90. Gente, o passarelo. 3190 identifica a chegada mar e desça até o 050. Então, 3190. Até o 050, 3190. Possibilidade da presença de TAP? Autorizado TAP, 3190. Muito obrigado. Prode TAP, 050, 3190. Gol no 869, desça para 2000, ajuste 1016, está livre LS, aponta localizador. Gol no 869. 2016, vai reportar no ILS, gol 869, com a voadora. Quanto é chegada, 1869? Salvador, gol 1169, decola saída da EL. 1169, contato radar, vou para o 360, saída da EL. 360, saída da EL. ...6919, protegendo essa correção, pronto, push back, acionamento. Boa tarde, Juliette Serra, chame torre 1895. 1895. Torre Salvador, Papa Romeu, até a Juliette Serra. Boa tarde, Juliette Serra, da presente, tem condições de realizar uma base pelo direito e aproximada no site? Afirmativo. Gente, reporte livrando a final da 1-7 agilizando. Reporte livrando a final da 1-0, corrigindo, agilizando, por gentileza. Ok, agilizando. Localizador, gol 869. Gol 869, completa final, torre 1895. 1895, 869. Torre Batalha, gol 869, na final do X-Ray do Sol. Gol no 869? Positivo, cara. Duas milhas e meia do índio acerto. Tente gol no 869 para informação, um Alfa Serra 65, realizando o cruzamento do eixo final da 1-0, não interfere com a sua aproximação, reporte com a sua externa. Tente o tráfego para reportar o gol 869. Coordenem diretamente com ele. Gol no 169, volta da EL. Quanto é o gol? Está interceptando o gol no 169. Parado na cabeceira 17, vento 170 graus, 069, para informação, Boeing 737, passando externo. Ok, certo, do claro. Externo, gol 869. 1869, sente, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, o vento agora é 170 graus, 069. Guardando autorização de pouso, 869. 1869, para informação, o helicóptero realizará um pouso parado na cabeceira auxiliar, não interfere com o seu pouso, ok? Sente, 869. 1869, livre pouso 1-0, vento 160 graus, 069. Livre pouso 1-0, 869. Alberto Serra, final, rebaixo checado. Cliente, livre pouso, correção, livre pouso, pairado, confirme? Confirmado, pairado. Cliente, reposta em solo controlado, VT170 graus, 05 noite. Reposta no solo controlado, até Juliette Serra. Solo controlado 53, táxi até o pátio 4, reposta para o livre. Reposta para o livre. 1869, está autorizado o táxi Alfa, Juliette, posição 06, parte 1. Alfa, Juliette, 06. 3395, gol 1169, boa. O controle Salvador, está 3190, autorizaria 2000 pés, com retém? Sete via para 2000, ajuste 1016. Via 2000, 09, tá? 3190. Motor de Salvador, boa tarde, Xené 6210, que marchou o motor. Xené 6210, identifica, mantendo a chegada a mar e desce até o 050. 050 na chegada na área, Xené 6290. Mas se for mais possível mais à frente, autorizar projetado para o Xené 6290. Deixa a solicitação, manter a chegada. Mantém a chegada, tá? Salvador, boa tarde, T3145, cliente da Romeu, posição 4, autorização Galeão, nível 300. Aguarda, aguarda. 999, sou autorizado o Times via India, ponto 090, chame torre 11895, rua Juiz, no 06, poderia passar pessoas a bordo? Mire 16, chama torre 1695, pessoas a bordo 98. Gente, grado com voo. Controle Salvador, boa tarde, tá 3294. Ação 90 para 150, informação com o meu, chegada a Mário. Então 3894, identifica na chegada a Mário, desce até o 0620-2509. Sim, retornou até o 0620-2509. 5031. Autorizado Galeão nível 320, decola da 10, curva direita após, Ael, Leda, Irumi, upper November 857. Aciona 5031 no controle 120, decimal 8, então é 3145. Está pronto para o estacionamento. Chamará 3145. 0 graus, 0629. Boa noite. Boa tarde, passarei 2231. Estabilizado LS, é feita 3190. Então 3190, completa sinal, torre 1895. 1895, tá, 3190. Então 208, transponda 5563. 3190, ciente. O ajuste é no 016. E aguarde a autorização de pouso. Aguarde a autorização de pouso no 096, até 3190. Dois, dois, três, um, você já está correto, temos todos os direcionamentos. Pessoal, obrigado. Falado, ao 00, chame o controle no 208, em boa viagem. 08, obrigado, boa tarde. Tran 3190, livre pouso, 110, o vento 170 graus, 07 nós. Autorizado pouso, 110, Tran 3190. Papa Romeu, Serra Nova, Bervito, acena a identificação, realizada a chegada a Mari, desça até o 070. Todos ali era presente, Tato? Negativo, número 3 na aproximação, o Serra Nova, Bervito, mantém a chegada. Beleza. 6919, vou direto Leda. Direto Leda, 6919. 6210, confirme velocidade. 2509-6210. Pode manter. Vai manter, te considero uma velocidade em fato, cheiro 6210. Controle Salvador, China 6290. Controle Salvador, China 6290. Prossiga. Avisão no setor, autoriza descer para 2010. Te considerando a restrição e etapa para manter velocidade. Está autorizada 3.000 pés, o China 6290. 3.000 pés, considerando a altitude em etapa, 6290. Contra 8894, desça para o 050. 050-3218. Serra Nova Weber Vitor, desça para o 0620 e redução para 2509. 060-2509. Contra de Vataque Gol 966, descendo para 150. 1166. Acione a identificação, autorizada a chegada Mari, desça para 070. Autorizada Mari, desça para 070, gol 966, Alfa, reportando para que seja direito. Então, 3894, redução para 2109. 2109, 3894. Autorizado, respeito para o encontro para o táxi. Muito sinal de abertura. 2390, boa tarde. Um 90, autorizado o táxi Alfa RGS, posição 0571. Alfa, a posição é a 05, da 3190. Estou seguindo a destino, a China é 6290. Azul 6919, Recife 1251, alterno 3395, Azul 6919. Azul 251, qual seria a secundária? Alternado 13395, Azul 6919. 3395, obrigado, boa tarde. Então 3894, desça para 4.000 pés, ajuste na 016, 3894. 4.016, 016. Serra November Vitor, desça para 050. 050. Canal 6210, desça para 2000, ajuste 1016, está livre ali, essa porta localizador. 2016, porta localizador, 6210. Gol 1166, desça para 0620. Descendo para 0620, gol 1166. 13894, terça para 3000, ajuste 1016. 3000, 1016, 3000, estabilizando o ILS, visual com a 90, Xiremi 1290. É, 1290, torre 1895. 1895. Oi, Salvador. Boa tarde, Xiremi 1290. 2 milhas e meia da marca BXA. Xiremi 1290. Livre, pouso na 10, venta 1960 graus, 049. Gente, livre pouso na 0, Xiremi 1290. A 92 da FVIA para 2000, ajuste 16. FVIA para 2000, 92. 2, 3 anos? Yes. Coordenar para a gente fazer o controle aí, se a gente na restrição do 110. Boa tarde, o TAN 3145. Segue a aeronave da Ocean Air na curta final. Após estar livre o táxi da cabeceira 10, mantenha a posição lá e aguarde para a decolagem. Habilizado visual, 3894. São 3894, completa final, torre 1895, com pouso. 1895, obrigado, bom. R92 Vitor, está livre LS, reporta localizador. Localizador, 96. 1166, desça para 050. 050, bom, 1166. Xané 62, 10, no solo 12, a livra à direita, 121 no 9 solo. Direito 129, Xané 62, 10. Salvador, boa tarde, Xené, 6210, ligou. 6210, estou autorizado táxi Alfa Juliette, posição 04, Python. Alfa Juliette, portão 4, Xené, 6210. Salvador, uma boa noite, é o TAM 3294, estabilizado e elétrico no TAM. Boa, TAM 3294, ajuste no 0 no meio, aguarde a autorização de pouso. 3294. Usado chegada bom, direção para 4000, ajuste 16. 4000, 1016, chegada bom, ligou no 645. Uno 45, decolado ao Uno 3, chame o controle, Uno 208. Chame o controle, Uno 208, TAM 3894. TAM 3894, livre pouso, Uno 0, vento 160 graus, 0629. Livre pouso, fixo Uno 0, TAM 3894. 045, suba para o 360, pega da El. Para 360, TAM 3145. TAM 3145, seria possível uma compra de DEL, após 2000, autorizado da EL. Após 2000, direto da EL, 3295. Usando o Vitor, chame a torre, 1895. 3895. Certo? Encerra novembro, Vitor. Aguarde a autorização de pouso. O ajuste no 0 no 6. E o vento, gente, vento? O vento, 1,50 graus, 0,629. Autorizaria pouso 1,7? Pode para a modificação de regras, o Serra 90 Vitor. 90 Vitor. TAM 3894 no solo ao 16. Chama o solo, 219, Alivar. Alivar, TAM 3894, 219. O Serra Novembro está na modificação de regras. Ok, plano modificado agora ao 16. Serra Novembro Vitor, abandone a final da 10 com curva à esquerda. Chame na final da 17. Passagem na final na 7, Novembro Vitor. Salvador, é o TAM 3894, livrou para o táxi, boa tarde. 3894, boa tarde, estou autorizado o táxi Alfa Juliette, posição 0741. Alfa Juliette para 0741, 3894. 1869, da Romeu, autorização Brasília. Vento 170 graus, 05 nós. Não, não é bem-vindo. 19, aguarda copo, por gentileza. Prepara-se aí da Árvore Lefa. Árvore Lefa, aguarda. Estabilizado, Gol 9966. Gol 9966, chama a torre 1985. Gol 9965, 3145, chame o centro Recife, frequência 1251. Recife 1251, 3145. Gol 645, desce via para 2000 pés, reporte localizador, ajuste no 096. Desce via para 2000 e chama no localizador, Gol 645. Terra 90 Vitor, no solo 19, o hangar destino Aerostar. Autorizado, táxi até BTA, Serra 90 Vitor. Terno 3145, Recife 251, na Terno 3395. Vamos passar do 2231. Puxa bem com o saneamento na remota na 2. 2231, estou autorizado, sem plantar. Boa tarde. 1869, está falando cópia. 1869, preciso. Autorizado Brasília, nível 360, decola a pista no zero, curva à direita na saída da árvore, leva via o peso Lula 7. Controle Salvador, opera 1208, transponder 5046. Pesou Brasília, 360, decola a 10, curva à direita, árvore leva a subida. Aerovia, peso Lula 7, controle Salvador 1208, transponder 5046, gol 1869. 1869, protegimento está correto, chama pronto, pushback treinamento. Come on. No solo 23, ao liberar a direita, 219, solo. Direito, 219, boa. Boa. 2000 pés, ajuste 1.200, calibre LS. Calibre LS já estabilizado, boa, 645. Alô, boa tarde, gol 966, livrou. Gol 966, está autorizado o táxi via Alfa, reportando para Juliette. Via Alfa, reportando para Juliette, gol passarelo 223, ano PAB de 60, 5:30, Brasília. 3-1, está autorizado táxi, apatio 1, taxi Índia. Ponte para pistão 0, chame Torre Salvador em 118, 295, o ajuste altímetro no 0, 16, bom voo. Alvo, 118.95, é isso? Afirmo, 18.95. 395 é uma poderosa no zero grato, boa. Salvo, Salvador, ou Xané, 62, 09, centro da informação, Romeu, autorização, Goiânia. Xané, 6201, estou autorizado, Galeão, nível 360, decola pistão no zero, a curva à direita, cedo da El, Leda, Irume, via Opa November 857. Controle Salvador, opera 1208, transponder 5042. Autorizado nível 360 para o Galeão, via Pernambuco 857, rota do plano de voo. Decola 190, curva direita após a decolagem no Peixoto da El, Leda, Irone. 1208, controle 5042, nossa posição número 4. Não, no procedimento correto, um plano de voo de funcionamento. Chama lá. Visual, tá visual, boa, 645. É 045, torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado. No 1966, Juliette, posição 09, bate 1. Juliette, posição 09, bate 1, 1966. 45, livre pouso, 10, vento 170 graus, 059. Livre pouso na 10, voo no 645. Solo Gol 8869. Fique atento ao banho da companhia que passará a retaguarda. Pode ser autorizado. Se tiver estacionamento, se manda pronto para o táxi. Pode o banho da companhia passará a retaguarda, está livre. Salvador, passageiro 223, olha o ponto de espera pronto no zero. Passageiro 223, não mantenha a ponto de espera. Temos um Boeing 737-800 da Gol na final no zero. Avisou o contrato. 3143, identifica a chegada Golf, desça até o 050 e redução para 2509. Salvador, boa tarde, Azul 2715, Azul 2715, acione a identificação, autorizada a chegada Raman, da presente, desça para 3 mil pés e ajuste 1016. 3 mil com 1016, possibilidade para o Arizona? Somente mantenha a chegada, descendo para 3 mil. Quer manter a chegada, para 3 mil, Azul 2715. Controle em Salvador, apela 120.8, transponder 5051. Poderia só confirmar qual que é a saída prevista? Paral. Trato para o Azul 2, Bravo. 4206, o contagiamento está correto, sempre pronto para o estacionamento. 2231, decolagem autorizada. Vento 160 graus, 05 nós. Piscina passarela. Alfa, reportando para o 2010. Alfa, repórter antes da direita, é fácil. Para o táxi, vou 1.69, eu abri algumas 3 horas e 28 minutos. Yeah. 69, está autorizado o táxi, repete 1, é táxi da Índia, ponto 010, chame torre 1895, o ajuste no 0, no 6. Táxi de Apache, 0, E2231, decolado aos 32, chame o controle, 1208. 208, obrigado, Ué. Controle Salvador, boa, passageiro 2231. Passageiro 2231, contato radar, sua para 160 no perfil da saída móvel. Informe que não cumpre o perfil ATC, ok, senhor? É, só mantenha 3 mil pés e vou direto Momo. Passarei 2231, mantendo 3 mil pés. Ok, vai manter 3 mil pés direto Momo. Vou no 869 alinhar e manter, 1-0. Alinhar, 1-0. Vou no 869, ao alinhar sem livre decolagem, dá 1-0. O vento 1-60 graus, 05 nós. Alinhar, livre decolagem, 0-869. Azul 2715, desça para 2000 pés, ajuste 1016. 2016, desce ânimo